Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou o Gabriel Souza. E o Riff Service de hoje é dedicado a lançamentos de 2018. E vamos iniciar com uma banda clássica dos anos 80. Vamos iniciar com Stryper, que em 2018 lançam o álbum Goddamn Evil. E deste álbum vamos ficar com a música The Valley. Para vocês, Stryper, The Valley. Trying to be após Striper, ficamos com os brasileiros Pleasure Maker, que em 2018 lançam o seu terceiro álbum, o álbum Dancing with Danger. E deste álbum ficamos com a música On the Other Side of Midnight. E terminamos esta sequência de hard rock com os Dangerous Curves. E do álbum So Dirty Right ficamos com a música See You Again. E vamos agora para uma nova sequência com um som mais próximo ao blues, mais próximo ao rock clássico. E vamos iniciar com um álbum póstumo de Rick Parfitt, o vocalista e guitarrista do Status Quo, que faleceu em dezembro de 2016 e que nos aparece no álbum Over and Out. E deste álbum vamos ficar com a música Halloween. Para vocês, Rick Parfitt, Halloween. to hell. To call I could get, for the highway was our route. We were set loose. Mama told me things like this would come. Women with smoking guns, just too young for all this fun. Look at what you've become. And I will face that raging fire. I can run, don't you slow me down, slow me down. You never put your money on us. I'll take it now, to crave. I left it behind, cause this is my time and I ain't dying a slave, boy. For some I've got the heart of a snake, for some I can't be tamed. I leave you alone for sanity's sake to think on who's to blame. Darkness. Após Rick Parfitt, ficamos com Kusai, que apesar de terem um nome japonês, são uma banda britânica. E os Kusai aparecem-nos aqui com o seu segundo álbum, o álbum Guns to Shot. E deste álbum ficamos com a música Run. E terminamos esta sequência com os Dead City Ruins e a música Bones, música retirada do álbum Never Say Die. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com som mais hard rock melódico. E vamos iniciar com os Reach. E do álbum The Great Divine, vamos ficar com a música Nightmare. Para vocês, Reach, Nightmare. place holds secrets. is deceased. Rip the skin of this disease. Yeah, draw the lines of time again. Nesta sequência de hard rock mais melódico, após Reach, ficamos com o Johan Kilberg's Impera. E do álbum Age of Discovery, ficamos com a música Just a Conversation. E terminamos esta sequência com um projeto que conta com dois nomes famosos, John Payne e Eric Norlander. Estou a falar-vos dos Dukes of the Orient, que em 2018 lançam o álbum Dukes of the Orient. E deste álbum ficamos com a música Time Waits for No One. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os argentinos Roverano, que em 2018 lançam o álbum Anagnorisis. E deste álbum vamos ficar com a música El Llanto de la Princesa. Para vocês, Roverano, El Llanto de la Princesa. Princesa. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Roverano, ficamos com os Razorbats. E do álbum 2, ficamos com a música Talk All Night. E terminamos esta sequência de baladas com os Southern Rockers Blackberry Smoke. E do álbum Find the Light, ficamos com a música I've Got This Song. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com dois nomes que são influenciados pelo Southern Rock. E vamos iniciar com John Zager e do álbum Wildfire, vamos ficar com a música Down by the Old Oak Tree. Para vocês, John Zager, Down by the Old Oak Tree. Don't believe what they say on TV. go. Oh, esta sequência com um som mais próximo ao Southern Rock, após John Zager, ficamos com Lance Lopez. E do álbum Tell the Truth, ficamos com a música Cash My Check. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter dois nomes femininos. E vamos iniciar com a norueguesa Issa. E do álbum Run With The Pack, vamos ficar com a música Come Back Again. Para vocês, Issa, Come Back Again. pós Issa, ficamos com a banda norte-americana Dorothy, que em 2018 lançou o álbum 28 Days in the Valley, e deste álbum ficamos com a música On My Knees. E a grande curiosidade deste álbum é que contou com a colaboração de Linda Perry, quer como produtora, quer como compositora das músicas. E Linda Perry é a saudosa vocalista da banda Four Non Blondes, que fez sucesso nos anos 90. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao hard rock mais puro e duro. E vamos iniciar a sequência com os The Senior Management. E do álbum Heart and Soul, vamos ficar com a música Jetlag in Shanghai. Para vocês, The Senior Management, Jetlag in Shanghai. Get some sleep. I wanna wake up in sync with love.

still holds you back. And all the lies, oh God, so down, nasty your surprise. One more shot to society. Stone cold rage brings back misery. Oh, we hate living on the edge. You've got to answer. Now you're kicking deeper. Let's have some pain. My blood's pumping through my veins. Saints of sinners, can't you say? Don't you misread me? Nesta sequência de hard rock mais puro e duro, após The Senior Management, ficamos com Erotic Psycho, e do álbum The Lost Boys, ficamos com a música The Only Way Is Down. E terminamos esta sequência com os Big Guns, e do álbum Reloaded, ficamos com a música House of Pain. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e vamos ter dois nomes que nos apresentam um hard rock rock and roll bem ao estilo dos Motorhead. E vamos iniciar com os 54 Nailhead. E do álbum The Electric Church of Rock and Roll, vamos ficar com a música The Electric Church of Rock and Roll. Para vocês, 54 Nailhead, The Electric Church of Rock and Roll. Amplifier! The electric charge of rock and roll has set the world on fire. The rock and roll sounds of the world, revolution and desire. The electric charge of rock and roll has set the world on fire. The sound of freedom in the world with the best amplifiers. We'll be right back. esta penúltima sequência do Riff Service, dedicada a dois nomes do hard rock mais sujo, após 54 Nailhead, ficamos com os mexicanos Old Dead. E do álbum Rock and Fuck, ficamos com a música Mavoy. E vamos agora para a última sequência, e vamos ter dois nomes que nos apresentam um hard and heavy poderoso. E vamos iniciar com Stour Machine. E do álbum Essential Desires, vamos ficar com a música The Tower. Para vocês, Stour Machine, The Tower. Oh, é com os germânicos Jaded Heart que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Stour Machine e a música The Tower e terminamos com Jaded Heart e a música Flying High do álbum Devil's Gift. Ao longo dos anos, os Jaded Heart abandonaram o hard rock mais melódico e mais puro e duro que os caracterizou e abordaram o seu som mais pesado, mais próximo ao heavy metal. E muitos fãs de Jaded Heart, da fase mais clássica, não gostam desta fase mais metal. Eu continuo a gostar da banda, é uma banda diferente, mas o som continua a agradar-me. E é com Jaded Heart que me despeço, deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Aproveito desde já para dizer que na próxima semana o programa também vai ser dedicado a lançamentos de 2018. Vai ser mais um programa cheio de novidades. Este é o Riff Service, eu sou Gabriel Souza e estamos em www.maisradio.com. Rock on! Told me that you're leaving. Instead I waited up for you. After days that still keep me sane. All the things you used to do. Lives. I'll never find another one who can heal my heart. And then after a million miles, there's a million more I have to walk till I find my way, find it back again. The pain. Oh, oh, oh, oh, in the name of that disarray. Oh, oh, oh, oh, just please come back someday. can heal my heart. And then after a million miles, it's a million more I have to walk till I find my rising clouds on the horizon. We laughed in the sun, how we used to sing for the moon, howling with wolves through the night. Now I'm standing on ruins all alone, by the broken throne just to defeat